Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos, ou boa tarde, aliás. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Cá por Casa, Tudo Bem. Edição para sábado, dia 23 de julho de 2016. E já agora dizer que hoje não vai haver Supernova. O programa vai apenas haver amanhã e a edição portuguesa. Portanto, amanhã será a edição portuguesa. Não vamos ter edição espanhola, vamos ter então apenas essa entrevista com os Gaito no Peito, mas amanhã, então, na Rádio Antena Web. E o que é que eu vos posso dizer para hoje? Bom, nos anos 2006 e 2007, eu fui uma pessoa muito dedicada a documentários. Na verdade já o era antes, na verdade continuei a ser depois. Mas naqueles dois anos, eu era uma pessoa muito dedicada a documentários. Eu adorava ver documentários. E como eram documentários todos dobrados, ou seja, em português falado, eu conseguia, efetivamente, assistir, portanto, a estes documentários. O Odisseia, o Biography Channel, o National Geographic, o Discovery Channel. E depois tinha alguns canais em espanhol. Ah, também tinha um canal de história. E tinha alguns canais em espanhol, como o Viajar, o Documentar, também havia. Aliás, o Doku, era Doku que se chamava. E então, efetivamente, tive várias oportunidades de assistir a vários documentários. O Viajar era a versão espanhola do Travel Channel. O Travel Channel é um dos canais mais antigos de documentários que eu conheço. Eu cheguei a ter o Travel Channel apenas portanto, em inglês e depois ele apareceu em português do Brasil. Recordo-me disso, Alexandre, muito curioso, porque quando surgiram, portanto, quando o meu descodificador passou de súbito, chega a casa, temos uma atualização para fazer no descodificador. Aí era tudo manual, e quando pedimos essa atualização, passamos a ter no canal 15 o Travel Channel. No canal 15, aliás, sim, era o 15, era o canal 15. E então, efetivamente, nós chegamos a ter o Travel Channel como um canal, portanto, em inglês apenas, e depois passamos a ter traduzido em português do Brasil. E foi realmente algo que eu gostei muito. Mas isto em 99, não era tão dado a documentários. A minha paixão por documentários surge mais tarde. Embora eu até gostava, eu lembro-me que assistia ao Odisseia, mas era porque o Odisseia tinha muita coisa em português. E porque eu não sei, gostava daquele ambiente do canal Odisseia. Depois é que surgiram outros e eu comecei a crescer também. E fiquei mais por essa altura. Hoje, infelizmente, ou seja, fiquei mais por essa área. Infelizmente, os canais hoje recordam muitas vezes às legendas, o que para pessoas cegas é um retrocesso e não uma evolução. Então hoje estou mais para as chamadas músicas de documentários. Não são instrumentais, mas são músicas calmas que hoje vou partilhar convosco. Vamos começar com o Rhythm and Swing, dos Metropolitan Bedroom Ensemble, e depois também vamos ficar com a música Make Us Peoples Sway Stuttering. O tema que nós vamos aqui ouvir, esta versão, é de Mark JBVS e Jack Jackson. Depois, Swing with Joseph, com Jasper Aka, e fechamos com Wochenende und Sonnenschein, que é uma música trazida aqui por Punk Master featuring Old Terry Jazz Band. Portanto, são as minhas sugestões para os próximos instantes. Eu espero efetivamente que gostem e que possamos todos passar um bom momento aqui no Cá Por Casa Tudo Bem, hoje mais à base destas, daquilo que eu chamo de músicas de documentários. Até já! Canal 1. set gear as doi, in walks en neid on jolt a silloin jäi. Mut noustes aamun vain, en riensi kauas pois, kan neid on murheisan, se laulai näin. On jolt, jolt, kun kuljin, vaan halki etelästä pohjoiseen. Sen neidot monet, silihisi suljit, kuiskat en näe ne kohta uudelleen. Mut joutet jouset, vaan nuhteet kostoon, nyt neidot kaivaellen odotaan. Kuin tähti taivahan, aamun tullen katoaa, lailla tähten jouset rakastaa. Estas são as músicas, bem, se calhar mais de cenas de moda do que de propriamente de documentários, mas não sei, hoje estou mais por aqui. E vou fazer mais 4 temas para fecharmos a edição de hoje do Cá por Casa Tudo Bem, que hoje é mais à base da música que me apetece ouvir e naturalmente que espero que os ouvintes também gostem. Keep You Kimi, tema dos Heard, é o que vamos ouvir já de seguida aqui no nosso programa. Por vir também Zen Meditation dos Andromeda. E vamos chegar com 25 Karmita Lunging com. Aliás, é. A música é. Peço desculpa, a música é dos 25 e chama-se Karmita Lunging. E depois vamos chegar para fechar com. We Will Get On. Para fechar então esta edição do nosso programa Cá por Casa, Tudo Bem. Que hoje é mais musical, mas hoje apeteceu-me que assim fosse. E como cá por casa está tudo bem, não há muito para dizer. A todos uma boa tarde. Já sabem mais uma vez que não vai haver a Supernova hoje. Vai sim haver amanhã e às 17 horas na Rádio Antena Web. A todos um forte abraço e até à próxima edição do Cá por Casa Tudo Bem. Thank you. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. oiseaux rebelles que nul ne peut apprivoiser. L'amour, l'amour, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.